Onde quer que esteja, meu caro barão, São Brás o proteja, o santo dos ladrão. Tava na faxina do seu caminhão, vi essa máquina de escrever no chão. Escovei a nega, lavei com sabão, deu uma cocega nos calos da mão. Pronto, ponto, tracinho, tração, linha, margem, meu caro barbiri a página, continuação. Ai, essa máquina, tac-tac é bom. Como eu lhe dizia, meu caro barão, a sua ausência é uma sensação. O circo lotado, cidade, sertão, domingo, sábado, inverno e verão. Pronto, ponto de exclamação, linha, margem, meu caro barão. Em gargalhada, em sim senhor, tem muita estrada, tem muita dor. Vem excelência nos visitar, estamos sempre noutro lugar. Dizem que vírgula, aspas, travessãos, coisa ridícula, dizem que o barão. E o barão, meu caro, tinha faca, o pão, o queijo espaçado voando em minha mão. Foi, eu tenho ouvido que o pobretão tá mago falido, sem ocupação. Pronto! Ponto de interrogação, linha, margem, meu caro barão. Vem excelência nos visitar, a casa é sempre de quem chegar. Se a senhoria vem pra ficar, basta algum dia se preparar. Pra rodar com a gente, pra fazer serão, pra ficar contente, comer macarrão, pra pregar sarrafo, pra lavar leão, pra datilografo, bilheteiro não, pra fazer faxina nesse caminhão, cuidar da máquina e não ser mais barão. Linha, margem, etc e tal. Pronto, ponto e ponto final.